recentíssima homenagem a Troia, presente a vós neste Natal, como um milagre que vos levará ao céu. Uau, que linda! Yeah, é uma Nossa Senhora vibradora com velocidades ao sabor dos teus pecados. E olha a cor dela! Ui, até brilha no escuro. E olha estas imaculadas mãozinhas. Ui, quanto massajar o clitóris. Não me digas que até toca o Ave Maria. Yeah, em 3G para curtires com o teu telemóvel também. Se compras até 23 de dezembro, recebes grátis. Batigos com sabor a hóstia, três pastelinhos, bolinhas anais. Transfira o dízimo pelo NIB 0035019001549 3029. Et courte ou triple pack, récentissima ménage à trois. NIB 0013 50 1 7 9 0 0 0 0 2 1 5 4 9 13 0 2 9.